Uma denúncia anônima levou policiais militares de Rio Bonito do Iguaçu a recapturar um foragido da justiça. A situação foi no final da tarde de domingo, na localidade conhecida como 10 de Maio, assentamento Irino Alves. O indivíduo escondido estava na residência de Rosenildo Lopes. Ele era foragido da 12ª SDP de Medianeira. Segundo o soldado Juan, assim que chegou a denúncia do destacamento, foi mantido contato com a subdivisão policial de Medianeira e confirmado que no dia 15 de dezembro do ano passado, Rosenildo teria fugido. Confirmada a residência naquela comunidade, a área foi cercada pelos policiais militares em uma grande operação devido à periculosidade do indivíduo. Emitido um mandado de prisão junto ao sistema e confirmado em aberto no sistema informatizado da Polícia Militar, expedido pela comarca de Medianeira, o mandado foi cumprido. A equipe montou uma estratégia para chegar ao local sem levantar suspeita e prender o indivíduo. Segundo o que foi apurado por nossa equipe, um veículo descaracterizado, particular de um policial militar, foi usado. Assim que o fugitivo tentou empreender fuga, pois percebeu que os policiais desciam do veículo, na janela de trás da residência, um policial já o aguardava e deu voz de prisão. Ele foi entregue na 2ª SDP de Laranjeiras do Sul e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Medianeira. Participaram da operação o soldado Juan, Joneilson, Oliveira e Ivaé, todos lotados no destacamento de Rio Bonito do Iguaçu. A ação teve toda esta cautela, pois o indivíduo Rosenildo é procurado por assalto e homicídio. Indivíduo que costuma reagir à abordagem policial tem que ser tratado com cautela, informou o soldado Juan. O foragido já está na cadeia de Medianeira aguardando decisão judicial. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.